Hoje nós estamos começando uma nova série de estudos e o título que a gente vai dar para essa série vai ser Aperte o cinto de segurança. Quando você está viajando de avião e aparece aquela luzinha, aperte o cinto de segurança. Geralmente ela acende em três momentos. Quando o avião decola, quando o avião aterriza ou quando o avião passa por turbulência. Essas três situações têm em comum o fato de estarem fora do nosso controle. Só que, quando o avião está subindo, né, tá decolando, você sabe qual vai ser o resultado final. Quando o avião está descendo, você sabe qual vai ser o resultado final. Agora, quando o avião está atravessando uma turbulência, aí você não sabe exatamente qual vai ser o resultado. Você espera que dê tudo certo. Aliás, pessoas que não gostam de voar geralmente têm histórias de horror sobre questão de avião passando em turbulência. A verdade é que quando a luz apaga, você. Ah, até que enfim, puxa vida, escapamos, né? Talvez na sua vida a luz começou a acender. Talvez você esteja passando por uma situação de turbulência, talvez uma perda de um emprego, talvez um exame médico. Alguma situação na sua vida faz com que essa luz acenda. E aí, qual é a reação? Qual é a atitude que você deve tomar? E como eu disse, da mesma maneira que quando a luz acende no avião você não tem controle, a verdade é que você não tem controle sobre aquela situação na sua vida. E você não sabe o que vai fazer. A boa notícia que eu tenho para vocês hoje à noite é que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita em momentos de transição, em momentos de incerteza. E ela tem muito a dizer sobre o que fazer durante estas horas. É interessante que às vezes nós temos a impressão de que esse livro está cheio de boas ideias, cheio de boas mensagens que se aplicam a um mundo no qual a gente não vive nele. Não! Esse livro foi escrito e contém mensagens de conforto porque ele foi escrito em momentos de grande tribulação, em momentos de transição, em momentos de incerteza. Por exemplo, nós encontramos aqui a história de José, que foi lançado numa cova e não sabia se ia viver ou se ia morrer enquanto os irmãos deles decidiam o que iam fazer com ele, até que ele foi vendido para o Egito. Nós encontramos nesse livro a história do rei Davi, que ouviu um boato que o filho dele havia conspirado contra ele, mas que não tinha provas. E Davi então escreve um dos salmos mais belos que Davi escreve, é nesse momento de grande tribulação para a vida dele. É nesse livro que a gente vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que teve aquela certeza de que Deus o havia chamado, de que Deus tinha um plano, um propósito para a sua vida, mas que de repente é arrastado para uma prisão e agora então chega em Roma, aguardando o julgamento. Esse livro está cheio de conforto e prova que Deus não está ausente, mas que Deus está acompanhando, que Deus está trabalhando na vida das pessoas a quem Ele ama. Este livro, na verdade, mostra que Deus está no controle e nós não. Esse livro é a Bíblia. Agora, isso, a gente não gosta muito disso, sabe por quê? Porque, na verdade, a gente gosta de estar no controle. Nós achamos que a Bíblia é um livro muito passivo, porque ela expõe a nossa vulnerabilidade, expõe a nossa fragilidade. Nós queremos solução para os problemas. Aliás, nós queremos que a Bíblia nos apresente soluções. Nós não queremos passar pela turbulência. Nós queremos evitar a turbulência. Nós queremos sair da turbulência. Nós queremos encontrar alguma coisa na Bíblia que nos diz como é que nós podemos ter sucesso, como é que nós podemos ter saúde, Como é que nós podemos ficar livre de todas as mazelas do mundo? Como é que nós podemos ter prosperidade? Como é que a economia mundial pode ser consertada? E a gente fica perguntando, aonde é que estão essas coisas na Bíblia? Mas é frustrante para nós saber que a Bíblia é um livro onde mostra que nós não temos controle. Agora, o que é pior, gente, é a reação diante da incerteza. A reação que pode ser ansiedade, pode ser você agir ou reagir de maneira errada e pode ser medo. E quando nós reagimos dessas maneiras, né, diante da incerteza, isso cria problemas. Cria problemas em termos de relacionamento. Por quê? Porque ninguém pode ter a nossa atenção. A nossa atenção está no problema, não está na relação com a outra pessoa. Nós somos pessoas chatas de estar perto porque nós estamos sempre passando pelo mesmo problema e a nossa atenção é totalmente focalizada no problema e não na pessoa com quem estamos conversando. Financeiramente, nós também começamos a tomar decisões que são baseadas na nossa capacidade de prever o futuro, de tentar controlar o futuro. Isso é muito mal. Nós achamos que a Bíblia é um manual de instruções para uma vida melhor. Mas, na verdade, a Bíblia é um livro que mostra que Deus está no controle e eu não estou. Deus é Deus e eu não sou. Então, nós vamos falar sobre, durante esta série de mensagens, o que fazer quando a luz, aperte o cinto, aparece. E hoje eu gostaria de falar sobre a primeira coisa. Quando a luz acender, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. É orar. Eu quero dar um contexto dessa passagem que a gente vai ver agora, que é Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ok? O contexto é o seguinte. Paulo havia sofrido um naufrágio na ilha de Malta. E ele agora chega em Roma. Adivinha quem era o imperador em Roma? Nero. Nero era o imperador em Roma. E essa não foi a melhor ocasião para um cristão chegar em Roma, quando Nero era o imperador. E Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja que está a 700 milhas de distância, ou seja, 4 meses de viagem de onde ele estava. E ele então começa dizendo no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como é que eu vou me alegrar na hora que a luz acende? Na hora que eu tenho incerteza, na hora que eu tenho ansiedade, na hora que eu fico preocupado. E ele repete, mais uma vez eu lhes digo, alegrem-se. Agora observe isso que ele fala aqui, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Gente, Paulo está falando aqui de uma alegria que não depende de circunstância. Paulo aqui não está falando assim, alegre-se pelas bênçãos que você recebeu, alegre-se por você ter saúde, mas ele dizendo, alegre-se no Senhor, porque é justamente no Senhor que é a fonte de todas as bênçãos, que é a fonte de tudo aquilo que nós temos, que nós encontramos a verdadeira alegria. Agora observe que ele diz aqui o seguinte, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que que acontece quando a gente começa a ficar ansioso, quando a gente começa a ficar preocupado? Isso afeta a nossa relação com as pessoas. A gente não ama as pessoas como deveria amar. Por quê? Porque o nosso foco está no problema, o nosso foco está no nosso sofrimento. O nosso foco está naquela situação que está causando angústia para nós. Mas Paulo está dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, ou seja, o Senhor não está longe, o Senhor não está ausente, o Senhor está no controle, o Senhor está perto. Agora, preste atenção no que ele diz aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. Peraí. O que que esse sujeito conhece sobre essa questão de não estar ansioso? Bom, só para te dar um contexto aqui, tá? Paulo está na prisão, em Roma, e ele não sabe se ele vai sair de lá. E o que é pior, Ele sabe que se esse imperador continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai querer exterminar todos os cristãos. Vai ser o fim do cristianismo. E ele então, como é que ele fala para não estar ansioso? Ele diz aqui, ele fala assim: mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu sei que alguns vão falar assim: peraí, eu já fiz isso. Eu já apresentei meus pedidos a Deus, mas nada aconteceu. Nada aconteceu, continua a mesma coisa. Para quem me conhece, sabe que a situação não mudou. Agora ele vai falar como é que é essa oração. Olha só, ele diz assim: em tudo pela oração e súplica. Gente, a oração que Paulo está falando aqui não é aquela oração de 30 segundos que a gente fala assim: Senhor, tu conheces as minhas necessidades. Não é aquela oração que a gente faz no caminho de casa para a igreja dentro do carro. Não. Paulo está falando de uma oração em que você vai e abre o seu coração, porque a ansiedade, a preocupação, o sofrimento, a angústia tem o poder de revelar as coisas que estão no íntimo do nosso coração. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: coloque isso diante de Deus, abra o seu coração e comece a dizer a Deus: Senhor, eu estou ansioso por causa disso, por causa daquilo. Senhor, eu estou ansioso porque se isso acontecer, a minha preocupação é que o resultado desse acontecimento vai ser este. Você coloca isso diante de Deus. Abre o seu coração diante dele e diz aqui: com ações de graças. Por quê? Porque você reconhece que Deus está no controle e você não está. Deus está no controle. Por exemplo, vamos supor que você esteja desempregado e a situação esteja crítica e você ora e você pede a Deus: Senhor, me dá um trabalho. Não pare aí. Diga para Deus: Senhor, por favor, me dá um trabalho, porque se o Senhor não me der, é isso que vai acontecer. Se o Senhor não me conceder esse trabalho, o que vai acontecer é que eu não vou poder pagar minhas contas, eu estou preocupado com isso, eu não vou poder educar meus filhos, eu não vou poder honrar meus compromissos. E você coloca e abre o seu coração diante de Deus. E você vai dizer: eu estou preocupado com a minha família, estou preocupado com a minha reputação. E você vai ouvir Deus lá no fundo, dizendo assim: eu posso resolver isso para você. Eu estou no controle. Você pode não perceber que eu estou no controle, mas eu estou no controle. Essa oração e súplica diz respeito a você colocar nas mãos de Deus aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que só Deus pode agir. O resultado, qual é o resultado? O resultado vem a seguir. Ele disse assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que precede a mudança. É uma paz que precede a mudança, mas veja bem, não é a mudança na situação. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem hoje à noite. Geralmente, a nossa oração tem o objetivo de mudar a circunstância. Nós oramos para Deus dar saúde, nós oramos para Deus dar trabalho, nós oramos para Deus dar recursos, nós oramos para Deus dar solução. Enquanto nós oramos, Deus está interessado em trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque a circunstância é fácil de mudar. Deus pode mudar a circunstância num piscar de olhos, mas se ele não mudar você, não adianta nada. É uma completa perda de tempo. Sabe por quê? Circunstâncias são temporárias. Você é eterno. Entendeu agora? Oração, gente, não é uma ferramenta para mudar a situação. Deus não vê assim. Deus vê a oração como uma ferramenta para mudar você, para mudar a mim. Em outras palavras, oração não é mudança de coisas, mas é mudança de caráter. É uma mudança interior. Eu então, eu sou mudado, eu passo a confiar mais em Deus. Eu passo a saber que Deus está no controle. Porque essa paz não tem explicação. Me diz uma coisa, como é que Paulo podia sentir essa paz estando numa prisão, sabendo que ele não tem nenhuma chance de ser julgado com justiça? Como é que você me responde? Paulo sentiu uma paz quando ele sabia que talvez ele nunca mais fosse sair daquela prisão. Como é que você me responde o fato de Paulo sentir essa paz sabendo que existem novos crentes que estavam precisando do encorajamento, da ajuda dele? Todo o trabalho que ele fez viajando de cidade em cidade poderia ir por água abaixo, porque havia pessoas visitando as igrejas, levando heresias, levando ensinos falsos. Você acha que ele não se preocupava com essas coisas? A oração tem o poder de nos mudar. Mudar de colocar a situação que está fora do nosso controle na mão daquele que tem o controle. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui é que quando a luz de apertar o cinto acender, pode significar que a turbulência vai ser momentânea. Pode significar que a turbulência vai demorar. Pode significar que a turbulência vai ser tão violenta que você vai ter que, ao pegar aquele saquinho que fica no, na, na bolsa, no banco, ok? Você pode usar aquele, não sei se você já usou alguma vez, eu espero que você nunca tenha que usar aquele saquinho, mas pode ser que na turbulência vai ser tão terrível que você vai ter que usar aquele saquinho. Mas em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o momento, você vai sentir a paz de Deus. Por quê? Porque você vai poder colocar nas mãos daquele que tem o controle. Como é que isso acontece? Bom, você vai encontrar na Bíblia exemplos de pessoas que tinham lugares em que oravam. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus saía para os lugares desertos e orava. O que eu gostaria de sugerir a você é o seguinte: tenha um lugar na sua casa, tenha um lugar especial onde seja o seu lugar de encontro com Deus. Por quê? Porque esse lugar cria o hábito. Pode ser dentro do banheiro, que talvez seja o lugar onde você vai ter privacidade, ninguém vai querer entrar lá na hora que a porta estiver fechada. Talvez vão bater na porta, mas não sei. É um lugar onde você vai e ora. E você vai e coloca diante de Deus aquilo que está causando preocupação, aquilo que está causando dúvida, aquilo que está causando ansiedade. E você ora até o momento que você sente paz. Porque na hora que você sente paz, então significa que já não está mais na tua mão. Enquanto você estiver ansioso, enquanto você estiver preocupado, significa que você está com a mão naquele negócio. Mas a partir do momento que você sente paz, significa que saiu da sua mão, está nas mãos de Deus. Vou dar um exemplo. Quando eu viajo de avião, eu gosto de sentar na janela. Por quê? Porque eu tenho pavor de sentar no meio e não saber a que distância que está do chão. Eu gosto de sentar na janela porque eu estou vendo ali. Eu quero saber quanto, a que distância que está do chão. Ok? Então, mas quando eu estou sentado na janela, eu não estou ali preocupado se o piloto é homem ou mulher. Eu não estou ali preocupado se o piloto tem habilidade para conduzir aquela aeronave. Não me passa pela cabeça essas coisas. Eu estou ali sabendo que ele passou muitas horas de treinamento, que ele recebeu certificação para que ele possa decolar e possa aterrissar aquela aeronave sem nenhum problema. Então o que que eu faço? Eu sento e fico enjoying, e fico desfrutando a paisagem, vendo, tentando identificar que rua é aquela, que lugar, que morro é aquele, que lugar estamos sobrevoando. Agora, se houvesse uma situação que falasse assim, senhor Rios, o piloto recebeu um heart attack, senhor, por favor, nos ajude aqui, venha para a cabine para descer esse avião. Aí eu teria um heart attack. Ok? Porque eu estaria lá sem saber o que fazer. Ao invés de enjoy, ao invés de desfrutar a viagem, eu estaria em total pânico, porque eu não teria a menor ideia do que fazer. Quando você entra em pânico, é porque você está no cockpit, você está na cabine do avião da sua vida. E você está tentando fazer com que o avião chegue a um destino que você acha que é o melhor. Você está tentando evitar turbulência. Mas quando você sente paz, significa que você fechou a cabine e você não é mais o piloto. Você agora é o passageiro. Você agora está olhando pela janela, só desfrutando. Você não está pensando no seu destino. Você está pensando nas suas férias. Você está pensando num tempo de relax, num tempo de descanso. Você está pensando em rever os familiares. Você está pensando em outras coisas, porque a direção foi entregue para alguém competente que vai conseguir descer aquela aeronave. Primeira coisa que você faz, quando a luz do aperte o cinto acender, ore. Ora até quando? Até a hora que você sentir paz. Por quê? Porque na hora que você sentir paz, significa que já não está mais na sua mão. Está no controle de Deus. Essa é a paz que excede todo entendimento. É interessante que a Bíblia fala, essa paz vai guardar o quê? O seu? Não, recebe o entendimento, vai guardar o quê? Vai guardar o coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que os temores, as ansiedades, essas coisas, é como se fosse, viesse do coração. Ou seja, Deus vai guardar o seu coração, Deus vai cuidar de você, Deus vai proteger você. Mas você tem que entregar o controle para Ele. E Deus sabe fazer isso melhor do que eu e você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque durante a jornada da vida, tantas vezes nós vamos ver a nossa luz de aperte o cinto acendendo. Na jornada da vida nós veremos momentos de turbulência, momentos em que gostaríamos que estivéssemos acima da turbulência, ou que evitássemos, ou que passássemos por outro lugar. Mas o plano que o Senhor tem, muitas vezes, é que atravessemos a turbulência, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem o seu caminho no turbilhão. E o Senhor, muitas vezes, quer nos guiar através da turbulência, porque ao invés de transformar situações, o Senhor quer transformar a nossa vida, a maneira como nós confiamos em Ti, a maneira como nós lidamos com as situações de estresse da vida. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar essa paz, ao colocarmos tudo nas Tuas mãos, porque Tu estás no controle e nós não. Tu és Senhor. Nós agradecemos por isso no nome de Jesus. Amém.